aceito o que vier. Tenho solidão. Me promete tudo outra vez, a esperança louca de um talvez. E basta ilusão. Só te peço o brilho de um luar. Só quero um sonho pra sonhar, um lugar pra mim. Eu só quero um tema pra viver, versos de um poema pra dizer: eu te aceito assim. O que eu sei é que jamais vou te esquecer. Eu me agarro nessas fantasias pra sobreviver. Eu não sei se estou vivendo de emoção, mas invento você todo dia pro meu coração. Deixe saudade, nada mais. Não são iguais. Diga que um dia vai voltar, pra que eu passe a minha vida inteira me enganando. A vida inteira me enganando. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. O que é que os corações. Vai voltar, pra que eu passe a minha vida inteira te esperando. Pra que eu passe a minha vida inteira te esperando. Oh, pra que eu passe a minha vida inteira te esperando.